marujos, lavando os olhos sujos de mar e de embarcações. Se devoravam com a fome dos presídios, com a festa dos sentidos, guardados em seus porões. O amor cheio de gula, desvairado e febril, como a gente. Te amar.